Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvintes. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse quem vos fala é Luciano Lourenço Neto e eu serei o seu apresentador. Lembrando que esse programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje aqui na bancada eu tenho à minha direita Vitor Chaim. Boa noite, Vitor, e qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada e querido ouvinte. Meu destaque vai para o Palmeiras e Rio Claro, às 8h30 no Pacaembu. Jogo por Palmeiras escapado do rebaixamento, hein? É. Já do lado do Vitor Chaim eu tenho o Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni, e qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos da bancada e o ouvinte. Hoje o Santos pega a Ferroviária na Vila às 9h30. Já logo aqui na minha frente eu tenho o Marcos Guilherme Veloso Rangel, muitos sobrenomes. Qual o seu destaque, Marcos? Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para a vitória do Corinthians com a atuação de gala de Ángel Romero. É, o Corinthians que continua líder no Campeonato Paulista. E já na minha esquerda eu tenho o André Rivera. Boa noite, André. E qual o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o empate do São Paulo no último minuto contra o Linense. Então, para começar o debate aqui, vamos tocar o hino do Corinthians, Flevão, por favor. É, o Corinthians que venceu a Ponte Preta ontem em Itaquera por 2-1. O Corinthians perdeu dois pênaltis, mas mesmo assim conseguiu ganhar. E além disso, o Corinthians ajudou seu arquirrival, ajudou o Palmeiras, a Ponte Preta, que tá no grupo do Verdão. De novo, né? Já tinha ganhado do ano uma vez. Verdade. Bem analisado. Novamente. Mas pra você, Marcos, a atuação do Corinthians foi boa ou não? Não foi muito boa, não. A Ponte Preta pressionou bastante. Só que entrou de verde e amarelo, os paraguaios acharam que era o Brasil ainda. Romero e Balbuena fizeram os dois gols. Corinthians deu sorte. O cara tentou, né? E foi bem pensado. Não jogou muito bem, mas o fator casa prevaleceu. É, a Ponte Preta que conseguiu achar mais lances de perigo do que os outros times. E conseguiu até empatar o jogo um momento. O Corinthians sofreu para conseguir fazer o segundo gol. E aí, mesmo com os dois pênaltis, acabou conseguindo, que não converteu nenhum, acabou conseguindo sair com os três pontos. É, um jogo meio atípico na Arena Corinthians, porque o público não foi o tão grande quanto esperado. Acho, se não me engano, foi a menor média de público. Sim. Que já esteve na história do 22 mil pessoas. É um público razoável comparado com as outras equipes do Campeonato Paulista e no Brasil afora, mas... É, sei lá, acho que só fica meio com uma curiosidade, né, o público. Eu quero ver se o Corinthians vai ajudar o Palmeiras no clássico mesmo, né, no domingo. Não tem vai, como. Vai entregar. Vai, será? Acho que tá lá. Porque eles vão com força máxima, pelo que eu vi, não é? Sim, vão com força máxima. Poupou ontem pra jogar com força máxima as próximas duas partidas. Ah, mas é aquela velha história, né, clássico é clássico. Então... E vice-versa. Clássico é clássico. Tem que ver o que vai acontecer hoje no jogo do Palmeiras, né, pra saber qual a motivação deles, se vai ser pra... Ah, não, acho que... Independente desse jogo hoje contra o Rio Claro do Palmeiras, às 8 da noite no Pacaembu, independente desse resultado, se for 6-0 pro Palmeiras ou 5-0 pro Rio Claro, favorito no clássico é o Corinthians, na minha opinião. E o... Mesmo o Palmeiras sendo mandante? Mesmo o Palmeiras sendo mandante. E o Corinthians jogou com dois titulares só, que foram o Cássio e o Rodriguinho. Só que o Romero vem jogando muito melhor que o André. O Wagner não joga, né? Eu acho ele melhor. O Cássio não me traz muita segurança. É Walter, no gol, né? Não, Walter. O Walter, isso, desculpa. É melhor, que o Cássio. Mas o Cássio. Ah, não, mas o Cássio é um goleiro que a torcida, por mais que pegue no pé. É herói. É o Cássio. É um ídolo do gol, né? Tipo, acho que ele vai construir uma história bonita no Corinthians, ele vai ficar muito tempo lá. Mas eu acho o Walter melhor. Eu acho que o Cássio tem assim. Os auges dele são muito bons, sim. Mas a regularidade do Walter é maior do que a do Cássio. Sim, sem dúvida. E na saída de bola, não sei se vocês observam isso, quando ele, por exemplo, ele vai socar uma bola de escanteio. Cara, é incrível. O cara tem 2,5 metros e não consegue ter segurança no socar uma bola. Ontem, né? Ele acertou uma reposição de bola que foi gol. E saiu gol. E o pessoal do Globo Esporte tinha falado que... Ele treinava muito isso. E aí, na hora que ele foi dar a entrevista, ele falou que ele queria chutar no outro lado. Chute saiu errado e deu sorte. né? Porque essas horas ele... tem que ficar quieto, né? É, então. Mas, essas a saída... horas... mas a saída de bola do Cássio não é das melhores. É, tanto é que ontem o gol da Ponte Preta não, saiu numa rebatida do gol, né? É. Tô falando, tipo, quando ele vai socar uma bola, ah, ele vai sim, ver a bola na área, assim, eu parece um pirulão. É meio perdido. Ah, eu não sei, o Cássio é um goleiro que, assim, o futebol dele me atrai bastante. Ah, assim. É, ele pode estar passando por um momento meio ruim, mas ele ainda é o Cássio. Eu acho que o Cássio, ele tem que ser titular. Eu lembro... não vejo Walter como titular do Corinthians. Não sei se vocês lembram, no primeiro clássico no Allianz Parque, o Corinthians ganhou de 1-0, com aquela falha do Vitor Hugo. O Cássio foi expulso, exato, porque ele estava fazendo cera, e entrou o Walter. Cara, o Walter salvou o Corinthians tomar um empate e talvez a virada. O Walter foi o principal jogador no Corinthians e Atlético Mineiro na primeira rodada, no primeiro turno, que a Corinthians acabou ganhando de 1-0. Acho que nesse jogo, por exemplo, que tá o time inteiro reserva, é que o goleiro ele precisa muito de jogar, né? Ele estar no jogo para ter a sequência, né? Mas nesse jogo acho que daria pra colocar o Walter, Se eu não me engano, o Walter não jogou ainda esse ano. Não, jogou um jogo. Quando o Corinthians... Não, esse ano ele jogou um ou dois jogos. Quando o Corinthians usou o time reserva, foi o Matheus. O último jogo, pelo menos, foi o Matheus Vidotto que foi no gol. Sim, porque Walter, ele se machucou também. Mas ele acabou jogando dois jogos também. É, mas independente de Cássio, o Walter e o Corinthians, ele tá muito bem servido no setor de goleiro, né? Eles têm dois goleiros... É, com confiança. Quilate de titular mesmo, né? É, basicamente o Corinthians tá bem servido nos reservas e titulares, acho que em todas as posições. É verdade. Assim, não tem... Até o Edilson na lateral direita, que era bem contestado no passado, esse ano e no final do ano passado, conseguiu fazer boas atuações. O Iago, que veio da base do Corinthians, tava jogando bem. O Balbuena também... Eu acho que tá indo muito bem. Eu concordo muito disso, o Corinthians tá jogando muita bola. Mas, se você olhar o Corinthians... E olhar os outros times do Campeonato Paulista, Santos, São Paulo e principalmente o Palmeiras, eles estão muito mal, eles estão muito ruim. Péssimo. Então se você pega o Corinthians e olha pro Palmeiras, Santos e São Paulo, você vê um contraste absurdo. Por isso que o Corinthians tá tão em cima, entendeu? Eu costumo brincar que o Tite, ele sabe fazer mágica. Ele tá fazendo jogando mágica muito, nesse time do Corinthians. Eu falo sempre, o Corinthians não tem jogadores de nome muito grande, mas ele consegue fazer o coletivo jogar e fazer o time ganhar. É isso que precisa. Não sei se vocês concordam com o que eu falei de contraste, assim. Sim. Não, eu concordo. Os outros totalmente times estão em nível completamente diferente. O Santos nem tanto, mas titular do não Santos... Não tá em primeiro no grupo, não se me engano. E na minha opinião também, o Corinthians vai refletir isso no... refletir no Campeonato Nacional passado e nesse ano entra como favorito, querendo... Ah, também acho. É, e você for ver no cenário nacional... No Paulista, o favorito é o Santos, né? Quem tá jogando sempre muito. Sempre. O Atlético Mineiro tá jogando bem. Tem o futebol, mas no Rio os times, os quatro grandes do Rio não estão jogando bem. O Fluminense tá numa crescente boa agora. Os dois, agora sem perder. Os dois times. Goleou do... agora o último. O Grêmio ganhou ontem de 5-6-1, se eu não me engano. É. 5-1. Acho que é o que todo time grande tinha que fazer no campeonato estadual, né? Mas não estão jogando muito bem. E o Tite consegue dar padrão pro time titular. O time titular e o reserva do Corinthians jogam igual. Como ano passado, que tinha. A gente já falou isso em outros programas, que o Corinthians tá realmente mais que um passo na frente dos outros clubes do Brasil. Acho que o camisa 10 do Corinthians é o Tite, acho que sem dúvida nenhuma. É verdade. Ele é o craque. E isso saiu que... ele, acho que não sei se continua. No grupo do Corinthians tem os três últimos colocados no geral, né? Ou seja, ele tem pego os outros times mais fortes da competição. E ele, mesmo assim, consegue... O grupo mais forte, teoricamente, é do Palmeiras, que tem o Ituano, a Ponte Preta. Novo Horizontino. E o Novo Horizontino, e tem mais um... Enfim. Nossa, mas é um grupo. Não, acho que é o grupo mais forte, assim. Não, o Palmeiras teria mais que equilibrado, mas... né? Não mais forte. É, sim. É, o do São Paulo bem. O Audax e o Ferroviária. Eu acho que também é bem equilibrado. Todos os adversários. E o do Santos também, Brasil, né? Todo. Porque o São Bento também tá em segundo, né? E falar só um pouquinho do destaque do jogo de ontem, que foi o Romero. Ele... Fala do Romero, vai. Seu grande jogador. Romero é um grande jogador, tem que ter chance, ser esforçado. Ele ano vem passado jogando... eu não ouvia muito isso, né? Ele vem jogando melhor que o André e que o Luciano. O Luciano voltou de lesão, mas ainda não conseguiu perdeu... o futebol. Ele perdeu o pênalti. Como o Gabriel no Palmeiras, acho que perde o ritmo. Mas a confiança vai voltar. E o Romero vem se esforçando muito, é o artilheiro do Corinthians na temporada, tem 7 gols. E ontem ainda perdeu o pênalti, podia isolar um pouquinho mais. Mas o... O Bota chegando, né? Mas o Romero é esforçado e no momento ele é o melhor jogador do Corinthians. No momento o melhor jogador... Ataque. No ataque, comparando que com susto, o André cara. E Luciano. E o Balbuena? Balbuena, que acho vocês que... acham desse... Eu acho uma boa... Novo Gamarra. Pode até ser que acho consiga... Acho que tá suprindo bem na zaga do Corinthians, né? Ele e Felipe... Não, tá uma boa briga aí com o Iago e Balbuena, assim. O Felipe tá disparado na frente, então não sei. Mas quem que o Tite vai conseguir colocar de titular nas partidas mais importantes? Mas eu tenho certeza que o Corinthians tá bem suprido de zagueiros. É, infelizmente o nosso tempo é curto, a gente vai ter que mudar de assunto. Agora, Flavião, por favor, toca o hino do Tricolor Paulista. É, o São Paulo que ontem empatou com o Linense 1-1. São Paulo que não tem vivido um bom momento tanto no Campeonato Paulista quanto na Libertadores. É, o São Paulo estava ganhando, levou o gol de empate. Não, é o contrário. É o contrário, sim. Desculpa. Empatou nos últimos. Empatou nos últimos minutos. O São Paulo que corre o risco de cair para terceiro lugar no grupo. Corre, né? Acho que se quem, o Ferroviário, Ferroviário, se a Ferroviária ganhar do Santos hoje, o São Paulo corre o risco. Mas é difícil acontecer isso, porém. Mas vou lançar uma pergunta para vocês aqui na mesa. O que tá faltando pro São Paulo? Ganhar, cara, eu acho. Não, pode ganhar, que... porque é o... Não, porque... Olha, eu acho que falta o São Paulo sentir a crise de verdade, porque ano passado teve aquela crise lá, mas conseguiu a classificação pra Libertadores. Eu acho que hoje, se o São Paulo não conseguir uma classificação pras fases finais do Paulista, a crise pode refletir mais e o time pode se reajustar. Acho que, apesar... o que ferrou mesmo o São Paulo foi a crise... da diretoria política no ano passado, todo mundo falava, mas chegou em quarto no brasileiro e a torcida meio que se calou, né? Acho que isso foi muito errado da torcida. É, e acho que o São Paulo. O problema do São Paulo em campo é muito parecido com o do Palmeiras. Proporcionalmente, o Palmeiras acho que tá um pouco pior, assim. Acho que, mas, em todas as situações, acho que tá bem parecido com o Palmeiras. A questão de diretoria não é tão igual. Não, a questão de diretoria não é. Não, a diretoria não, do Palmeiras é pior. O problema é estar em campo. Não, do São Paulo. A do São Paulo é pior. Não, não digo, conflitos é políticos dentro da diretoria, sim, do Palmeiras são muito maiores do que do São Paulo. Não, acho que... Atualmente eu acho que a diretoria do Palmeiras está muito mais estruturada do que acho. A do São Paulo. A diretoria do São Paulo tem o problema da Fazenda, né? A diretoria do São Paulo é uma bagunça. Como o Brasil. É uma bagunça. A gente é um não... querendo, é. Demitiram o Ataíde Gil Guerreiro, demitiram o Milton Cruz, que estava 20 anos no São Paulo. Não, mas eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Acho que o Palmeiras tem muitas coisas políticas dentro deles. Ah, não, com certeza. A oposição é muito forte a ponto de prejudicar o clube. Mas, se for comparar em termos atuais... E as torcidas organizadas também prejudicam também o clube, às vezes. Eu acho que em termos atuais, a situação da diretoria de São Paulo é muito pior que eu acho que eu tenho outra opinião, mas eu respeito a sua e acho que a... Não, pode respeitar. Não, a gente vai respeitar. E eu acho que o Palmeiras tem um buraco muito grande na diretoria e a gente não vê isso, e o São Paulo também tem. E eu acho que o São Paulo tá caminhando pra onde tá o Palmeiras. Eu acho que a grande questão é que, no caso do São Paulo, é que ele conseguiu há muito tempo blindar o que acontecia na diretoria. Só que o que acontece? No Palmeiras tinha muita gente que vazava informação. Sim. Muito jornalista que era influente, conselheiro. Mas que... isso aí é perfeito pra você criar um clima bom com o jornalista. Porque o Palmeiras nunca teve um clima bom com os jornalistas. Sempre foi verdade. Um time que os jornalistas sempre bateram muito. E você vazar a informação, dar esses furos assim, é interessante pra você deixar um clima mais ameno, né? Mas voltando a falar do jogo do São Paulo de ontem, né? Que o São Paulo acabou conseguindo fazer o que ele fez nos outros jogos, que foi ficar com a posse de bola, e a exemplo do Corinthians, também perdeu o pênalti, com o Michel Bastos. Michel Bastos. O quê? Olha o processo aí. Acabou metendo a bola na trave. Zé Damelo. E com o gol de Kelvin, acabou conseguindo empate no último minuto, no Quem último Quem diria lance. Gol do Kelvin, hein? A fase do Palmeiras é tão ruim que até o Kelvin faz gol. Não. No São Paulo. Mas o Kelvin não era ruim. O assunto aqui é São Paulo, Marcos Guilherme. A crítica não foi bem feita. É porque ser palmeirense que a gente tem que ficar falando toda hora do Verdão. Não, desculpa. Entendeu? Vamos falar pro São Paulo, então. Hoje é São Paulo. Mas São Paulo. Michel Bastos errou um pênalti. O Michel Bastos que já era criticado muito pela torcida. Que piadinha, né? O cara conseguiu quebrar o clima da bancada. O Michel Bastos que já era criticado... Quase eu nunca mais ouvi esse nome do mesmo jeito. Podemos continuar, por favor? Tá, enfim, consigo. Aquele negócio que eu tava falando do problema no gramado. O problema do São Paulo reflete muito no gramado, como o do Palmeiras. Os dois times estão muito parecidos. Só que acho que o problema do São Paulo é justamente em campo, entendeu? Acho que não vai, entendeu? O time não vai. Que foi um golaço, inclusive, do Linense ontem. Golão, nossa, mano. Foi no ângulo. Avante. E o outro jogo do grupo do São Paulo, o Audax ganhou de virada e passou, assumiu a liderança do grupo. Então o São Paulo tá numa situação meio complicada, delicadinha. Que se Ferroviária... delicadinha se comparar com o outro grande paulista. Mas se a Ferroviária ganhar hoje do Santos, que eu desacredito um pouquinho, o São Paulo fica em terceiro e já começa... Mas aí é matemática, né? Você acredita na classificação do São Paulo ou você acha que não? Eu acredito por... porque eu acredito que a Ferroviária não vai ganhar, igual o São Paulo se classificou para Libertadores ano passado, não por merecimento dele, mas porque os outros times não foram capazes. Adversários. Eu acredito que vai acontecer isso mesmo de novo. E mas, assim, eu acho até interessante a gente colocar a questão do Balsa de novo, porque isso que eu ia falar ele é um técnico que ele já tem um certo tempo. Dale, ele fica falando ele assim. Ele só fala isso. Dale. Se tivesse o D'Alessandro, como é que ele ia falar? Dale. Enfim, o Balsa já tem um certo tempo de casa e ele não tá conseguindo acertar o time. Ele que é um técnico que ganhou Libertadores com o São Lourenço, ganhou com a LDU, né? É um técnico capaz. Mas ele não consegue acertar o time do São Paulo. Ele demorou muito tempo pra perceber que o Centurião não joga nada. É, mas quantos técnicos estrangeiros já deram certo no Brasil, né? Então, acho só que tem o Aguirre. Precisa ter tempo. Acho que tem muito de tempo e muito de cultura também. Ah, mas o Aguirre não deu tão certo assim também. Tá, mas tá, né? Chegou agora na semifinal da Libertadores. Agora no Atlético ele tá dando um pouquinho agora certo. Agora no Atlético eu concordo. Agora ele tá fazendo um trabalho... Ele tá fazendo a mesma coisa bom. Que fez no Inter, eu acho. Ele tá no mesmo nível. Mas ele já conhece um pouquinho mais a cultura, já sabe... Agora ele já tá muito mais adaptado com o futebol brasileiro. Por isso mesmo que eu acho que... A dificuldade dele conseguiu ser maior ano passado e ele conseguiu mais sucesso do que agora, porque agora tá muito mais fácil pra ele comandar. Ano passado foi o ano que ele chegou, descobriu como é que era aqui e conseguiu chegar na semifinal da Libertadores. Agora ele já descobriu e tá no... O Aguirre acho que foi uma exceção, porque o que eu enxergo dos técnicos estrangeiros que chegam, argentinos, a mentalidade deles é muito futebol moderno. No Brasil, o único que acho que escapa dessa mentalidade retrógrada do futebol é o Tite. Acho que é o único técnico que tem essa visão europeia, visão do futebol. Ano passado teve o Osório, né? Que conseguiu chegar... Cara. Não, mas foi o que conseguiu... Ele mudou, pensar um pouco mais pra frente. Mas o em campo não corresponde praticamente, cara. Isso é o difícil do técnico estrangeiro chegar no Brasil. Porque a mentalidade do jogador... Ele não tem um conhecimento tático. Diferente dos jogadores que eles trabalham no São Lourenço, que ele tem um trabalho de 3, 4 anos, você ensina o jogador em campo, tá ligado? E, por exemplo, o Neymar, quando foi pro Barcelona, todo mundo fala que não ia dar certo, por quê? Porque ele não tinha conhecimento tático. E acho que é por isso que o Neymar não dá certo na seleção brasileira e dá certo no Barcelona. Sim. É um dos exemplos. Mas eu acho que o Balsa não tá indo ficou tão... Ficou bonito esse papo, mano. Ficou. Gostei. Ficou sério, né? Ficou muito... Voltando aqui. Político. Crítico. Crítico. Mas eu acho que o Osório não tá fazendo uma campanha tão ruim assim. Agora ele parou de perder. Se for ver nos últimos 5 jogos, ele não conseguiu perder. Mas eu acho que a grande questão é o futebol... Ah, o Osório não, né? O Balsa. Mas eu acho que a grande questão não é nem a questão de perder ou ganhar. Pra mim, não importa perder ou ganhar. Enfim, a questão é que, por exemplo, às vezes você olha um time... Ah, ele pode até perder ou empatar, mas você vê uma certa evolução no futebol. E a gente não percebe isso no futebol de São Paulo. É impressionante. Qualquer jogo que a gente vai ver de São Paulo, a gente já pensa... Ah, vai ser um jogo mas meio... Mas os times brasileiros não tem esse negócio de... Diferentemente do time, por exemplo, São Lourenço, os times da Libertadores, por isso que eles estão tão difíceis de bater. Libertadores. O que acontece nos times da Libertadores... Enfim. Eles atuaram bastante. Pode. Continua. O quê? Libertadores? Os times da Libertadores, o que acontece? Eles têm um padrão tático. Eles não são bons. Se você olhar o Guarani, esses times... É pra o time brasileiro bater. Tolima, mas... mas eles têm padrão tático. O brasileiro não conhece. O time em campo não conhece a tática. Não consegue entender o técnico. Não consegue respeitar a tática, entendeu? Acho que é o problema do Palmeiras, não. Em todos os times... Do Brasil, praticamente. Mas você vê que a imprensa cai muito em cima do técnico. O Balsa chegou faz 3 meses, tudo bem que ele teve o tempo necessário dele. Mas eu acho que a pressão da imprensa é muito grande, gigantesca. Eles fazem pautas baseadas em queda de técnico. Sim. A imprensa pressiona... Semanalmente. Pressiona muito o treinador. Só que 3 meses de São Paulo, o time já deveria ter um pouquinho de um padrão. Um pequeno padrão dele já demonstrar isso em campo. Eu concordo com você. Eu não sou defensor do Balsa, só tô falando que a imprensa é muito cima. Eu entendo que a imprensa já tá querendo derrubar o Balsa, já tá... Tem gente falando já em derrubar o Cuca. É lógico, a imprensa adora uma crise, a imprensa brasileira é ridícula. Então, aspas nossas. E o treinador precisa de tempo pra trabalhar e tranquilidade. Mas aí que tá, ele já teve um certo tempo. Sim, 3 meses. Lógico que não tem. Eu não tô falando que tem que demitir ele, mas eu acho que ele deveria ter mostrado um futebol um pouco melhor. Mas será que o problema não é os jogadores que não entendem o cara? Eu acho que a questão do São Paulo. O Ganso entende ele, o Ganso tá numa. Será que eles acham que Dália é pra perder o jogo? Ou Dália? O que é Dália? O que é Dália pra você? Dália é tipo, vai. Dália vai. Sim. Andale. Arriba! Arriba! Enfim. Vamos, muito bom, acho que... O quê? Você quer complementar mais alguma coisa? Não, eu acho que então tá. O assunto... É, o assunto fluiu com São Paulo. A gente falou pouco sobre o jogo, a gente falou mais sobre técnico, sobre a questão da diretoria, mas mesmo assim, a gente vai ter que mudar de assunto e agora vamos para o Verdão. Pode subir o hino. Quando surge ao viver de imponente... É, o Palmeiras que pega o Rio Claro hoje às 8h30 lá no Pacaembu. Palmeiras precisa urgentemente ganhar uma partida no Paulistão, até porque tá em último no grupo, olha, quem diria, o Palmeiras em último no grupo. Além disso, só pra lembrar, o Rio Claro é o lanterna do Paulistão. E muitas pessoas, principalmente na imprensa, falam, o Palmeiras ganha fácil. Mas olha, vendo esse futebol que o Palmeiras tem apresentado, eu acho, não acho muito difícil o Palmeiras empatar, perder até ali do Rio Claro. O que vocês acham? Eu acho que não tem muito... Apesar justificativa do... não tem, mas... Justificativa pra... Mas eu acho que o Palmeiras ganha fácil hoje. Aliás, não sei se o time é titular, né? O Lucas vai jogar? Não, o Jeanzão na direita. Jean. Então é titular. Não tem time titular o Palmeiras ainda. O Lucas... o Cuca, cada jogo ele tá mudando. Ele tá conhecendo tática, o elenco ainda e tá certo. O Lucas seria o... O Lucas está para o Palmeiras assim como o Davi Luiz está para o Brasil? Desgastado, é um ex-ídolo desgastado. O Lucas foi o melhor lateral do brasileiro no passado. E o Davi Luiz foi um dos melhores zagueiros, né? Ele foi um lateral. Não, ele foi um dos. Não, ele jogou muito. Ele jogou bem. O jogo contra o Corinthians, 3x3, o Lucas foi um dos melhores jogadores do Palmeiras, jogou e... Mas também o Arana foi o pior, né? Então a lateral direita ali... Mas ele jogava com uma facilidade, ele tinha um apoio muito bom. Mas sabe o que eu percebi? Eu acho que o Lucas, ele começou a perder um pouco do futebol dele... Quando o Gabriel, ele saiu do time. A gente falou isso em vários programas O Palmeiras funciona assim, antes de Gabriel, depois de Gabriel. Porque o lateral... O lateral, quando tem um volante que cobre ele na subida, ele consegue subir com mais tranquilidade. Isso aí é óbvio. Mas são coisas básicas, né? O Lucas, ele não faz coisa... Por exemplo, se tem um lateral subindo, é como você falou, que você não sobe junto com ele. O volante cobre, então ele sobe com mais tranquilidade. Agora, se você não tem um volante que você confia pra te cobrir, você começa a ficar mais receoso. E é isso que tá acontecendo com o Lucas. E o problema do Lucas é a bola. Brincadeira, não. O problema do Lucas é que... O Palmeiras começou a jogar mal, começo do ano, e ele começou a fazer aquelas, pra não falar besteira, besteira, né? Ele começou a fazer essas coisas assim erradas. Exemplos? Não marcar bem, ele deixava a Avenida Lucas, ele deixava... Ele ficou com inveja do Egídio. É que tem a Avenida Egídio, né? E tem a Avenida Lucas, ele tá com inveja. Tem que fazer uma cidade ali no Palmeiras, tanta avenida que tem. Mas enfim, e eu acho que o Lucas ele caiu nessa má fase e ele começou a piorar a fase dele com a autoestima, com o psicológico. Então, você olha pro Lucas em campo, quando toca uma bola pra ele, o que ele faz? A única coisa que o Lucas faz em campo é passar pro Edu Dracena ou pro Thiago Martins, que fica no lado direito da zaga. Então, eu acho que o Lucas perdeu a autoestima total, como o Leandro Almeida, que, não, a meu ver, é bem pior assim que o Lucas, mas, enfim. Perdeu a autoestima, o jogador, ele tem que sair de jogo, tem que ficar meses fora, até voltar uma confiançazinha. E lembrando que há possibilidades de o Cuca entrar com 3 volantes... Gabriel, Arouca e Matheus Salles. O que vocês acham disso? Gabriel, Arouca e Matheus Salles. É uma alternativa. Claramente ele quer fechar a casinha. Como é que ficaria, Matheus Salles? Seria o quarto, né? Volante, né? Porque o Gê estaria na direita. Né? 4 volantes. Mas enfim, do Dracena. Mas jogaria tipo um 4-4-2? Com 2 atacantes? É. Daí eu acho que, se eu não me engano, é que eu acho que é Gabriel Jesus e... Barrios. Barrios. A escalação que eu vi que treinou ontem, foi Jean na lateral direita, o meio era Matheus Salles e Arouca, com o Robinho armando, e Dudu, Gabriel Jesus e Lucas Baez. O Dudu, acho que vai ser poupado. É o Alione, desculpa. Alione. Mas, então, a que eu vi é que o Alione, ele tava como reserva nesse jogo. Eu também vi isso, que o Barrios ia jogar também. Eu vi que o Barrios ia jogar. Porém o Alione de reserva, se eu não me engano. E o meio-campo ficaria com o Robinho. Só se ele mudar o esquema tático, com 3 volantes. O Robinho, os 3 volantes. O Robinho, os três volantes, os dois atacantes, eu acho que é uma escalação boa pra você usar contra o Corinthians, mas não contra o último colocado do Campeonato Paulista. Exatamente. Você tem que entrar com três atacantes num jogo desse. Hoje ele tinha que jogar pra ganhar. Hoje ele tá precisando de uma vitória boa. Mas o que você vai fazer se o time tomou 5x1 do 4x1 do Agassanto? O Palmeiras é um time grande e tá jogando contra o último colocado. Mas ele quer arrumar o time, ele pode entrar com três volantes. Por que mas ele tá jogando contra o último colocado do Campeonato Paulista. Mas quem garante que ele não vai tomar uma goleada hoje? Se ele não entrar com três volantes. A lógica garante. A lógica devia garantir isso. Se tomar uma goleada hoje, tem que fechar a porta e demitir todo mundo. Porque não pode, não tem condições. Por isso que ele vai entrar com três volantes, tá? Tentando ver outros alternativos. Eu acho que não entra com três volantes, pelo que eu vi no treino. Vamos lá. Mas ó, a escalação aqui, ó, vou falar pra vocês. Fernando Praz, no gol. Jean, Thiago Martins e Vitor Hugo. Zé Roberto. E Egídio. Egídio? Egídio. Egídio. Ó, como na volância, Gabriel, Matheus Salles e Arouca. Meio campo, Robinho. Ah, então é um 4-4-2. E no ataque, Gabriel Jesus e Barros. Não, é um 4-4-2. 4-3-1-2. 4-3-1-2. Marcelão. Não mudou muita coisa, não. Acho que ele tá tempos áureos de Gilson Kleina. Eu acho que num jogo desse, contra o último colocado, se não tem justificativa. Eu acho uma postura muito omissa do Cuca. Eu também acho. É omissa, mas se você entrar... Se você pensar bem, o Matheus Salles é um volante... É um segundo volante muito atacante. Ah, o Arouca também sai um pouquinho, né? É, o Arouca tá numa... Mas o Arouca tá numa fase meio ruim no Palmeiras. Seria o Jean se o Lucas não tivesse nessa... Nossa senhora. É. E o Egídio? Cara, e o Egídio dispensa comentários. O Egídio é ruim, mas o Lucas tá pior esse ano. O Lucas tá caprichando. Mas ele tá fazendo o possível pra ser pior que o Egídio. Inclusive, o Cuca tava falando em uma coletiva que ser contratado pelo Palmeiras não é tão difícil. O problema é o jogador aguentar jogar no Palmeiras. É, sim. Porque jogar no Palmeiras, jogar no Corinthians, jogar no São Paulo Saúde. É diferente. É diferente. Obrigado. E outra coisa, a questão é que o Palmeiras, a pressão interna e externa é muito grande. Quando é impressionante. Quando a oposição pega alguma brecha pra falar mal da situação, eles vão falar. E eles vão começar a criticar os jogadores, daí vai ter um cara que vai chegar e vai soltar pra mídia. E a torcida organizada ajuda também nessa crise, assim. Acho que eles tentam fazer o bem pro Palmeiras, mas às vezes eles acabam prejudicando. Acho que, por exemplo, uma torcida organizada, eles não vão participar do jogo hoje, eles vão fazer um protesto. Mas o time não tá nessa fase de fazer protesto. Tem que fazer protesto quando o time tá bem, entendeu? Porque o preço tá alto, tá tudo ruim pra fazer o estádio, criança pagando pra entrar no estádio, no Allianz Parque, ninguém fala nada. O time idoso tá pagando. O time tá ganhando, ninguém fala nada. Agora quando o time começa a perder, começa a catigada e começa essa raivinha. Durante o Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo contra o Atlético, fizeram protestos e tudo, inclusive. E pra mim, a torcida tem os seus motivos pra protestar dessa forma. Não sei, mano. Acho que... Eu acho que eu tenho um certo pensamento que é assim, você tem várias formas de protestar, mas eu sou contra qualquer instituição ou alguém ir no seu lugar de trabalho pra protestar. Sim, os jogadores do Palmeiras não invadem a Mancha Verde pra falar que eles estão cantando pouco. Exatamente, eu acho que tem que ter bom senso. Lógico. Por mais que não tenha sido um protesto que teve violência, até ontem a... Ontem mesmo, a torcida da Mancha Verde, eles lançaram um vídeo. Torcida organizada. A torcida organizada, eles lançaram um vídeo falando sobre o que aconteceu na invasão. E eles estavam falando que eles não estavam com o intuito de fazer violência, roubar nada. Enfim, a questão não é essa. A questão é que não é certo você ir num lugar onde os jogadores do seu clube que você torce... Para você fazer pressão, isso não adianta nada. Interromper o treinamento. Tanto acho que é muito se sentir dono do clube, entendeu? Exatamente. Você não tem o direito. Cara, se você quer fazer uma reunião com os jogadores, sei lá, acho que o diálogo é a melhor maneira, entendeu? E eles tanto, têm contato com os jogadores. Que não adiantou liga nada. Pro Fernando Praça, vamos fazer uma reunião. Não adiantou nada e o Palmeiras perdeu pro Água Santa de 4-1. É isso que eu ia falar. O Cuca, eu acho que um dos motivos para ele estar com três volantes hoje é que ele falou em entrevista que é um parto gigantesco. Os Palmeiras tomam um gol e o time fica desanimado, não aguenta. A pressão do Palmeiras é tão grande. O otimismo do Palmeiras é ridículo. A pressão do Palmeiras no Palmeiras é tão grande que os jogadores não conseguem assimilar um gol do Água Santa. Não. O Palmeiras toma um gol. De qualquer time, tomar um gol pro Palmeiras é como se acabasse o campeonato, entendeu? Acho que a autoestima, a confiança dos jogadores está péssima. Por isso que eu não critico o Cuca de entrar com três. Se ele entrar com três volantes, eu não critico ele. Acho que é uma alternativa viável. Mas assim, viável. Com todo respeito ao Água Santa, eu acho que jogador de qualquer clube grande tem que ter essa mentalidade, ó, tomei gol de um Água Santa, eu tenho que ficar puto. Mas, Luciano, mas a questão... Exatamente. Um dia antes a torcida invadiu o CT. Você acha que o cara... psicológico, o cara tá... Aí pega na volta, os caras apedrejam o ônibus. É, não, isso aí... Por isso que eu falo. A gente não sabe quem apedrejou, não vou falar que foi nenhuma torcida, pode ter sido um torcedor comum também. Sim. Mas é um absurdo isso. Mas por isso que eu falo, eu acho que a torcida organizada, se ela apenas fizer o que tá escrito no nome dela mesmo, que é torcer, tudo bem. O problema é que eles tentam se infiltrar de uma forma política, enfim, e eles tentam mandar no clube. E isso acaba também interferindo no futebol. Eu sou totalmente contra a torcida organizada e querer mandar no clube. Acho que não... Mesma coisa aconteceu com o Flamengo. Eles invadiram o CT lá e... Não, mas a torcida também, os caras quebraram lembra tudo. O Vasco, ano passado, que invadiram lá, quiseram quebrar todo mundo, matar que os caras. Que aí parou de jogar em São Januário, né? Começou a jogar só no Maracanã. Acho que isso passa do limite. Eu acho que do eles estão confundindo o que é ser torcedor e o que é ser bandido. O futebol tem uma coisa, né? Você pode fazer o que quiser e ninguém vai ser preso. Essa é uma coisa que dá raiva em todo mundo. Eu concordo. O argumento das torcidas organizadas e dos torcedores comuns que fazem essas coisas é que eles estão anti o futebol moderno, né? Acho que o futebol moderno, ele é ruim por muitas coisas. Por exemplo, no Allianz Parque, criança pagar pra entrar em estádio é ridículo. Idoso também. Você não tem uma arquibancada de concreto no Allianz Parque é ridículo, entendeu? Acho que você tem que ter a essência do futebol tá na arquibancada de concreto, entendeu? Acho que falta isso. O Palmeiras, o torcedor palmeirense, por exemplo, sente falta de um concreto, como no Pacaembu, como era no antigo Palestra Itália. R$5 a água. Sim. E outra coisa, bandeirinha, não pode entrar com bandeira, sinalizador. Isso aí acabou com o futebol de São Paulo e acho que esse é o argumento que eles usam pra falar, não, estamos contra o futebol moderno. Mas não é por aí, entendeu? Acho que você invadir um CT de um time porque ele tá jogando mal, não tem nada a ver com o futebol moderno que tem que ser protestado. Estão confundindo as coisas. Então, um protesto que eu achei interessante... Foi dos jogadores da Portuguesa, dos torcedores organizados da Portuguesa, que chegaram lá com a camisa e pediram racha com o elenco. Então, eu acho que isso é uma forma de você protestar e os jogadores... Como foi? Eu acho que não rolou o jogo. Ah. Não rolou o jogo, mas foi semana passada. Isso é legal. Não sei se falaram no programa aqui, isso, se eu tô repetindo. Porque vira e mexe na arquibancada, você fala, né? Jogo melhor que esse... Normalmente todos achamos. O que eu ia falar é que o... Minha avó fazia isso. A torcida do Flamengo teve a oportunidade de falar pra TV e não quis. E não foi uma... Como é que é? Desculpa. A torcida organizada do Flamengo teve a oportunidade de falar com a ESPN e não quis. Sim. Então eu acho que quando os torcedores têm o espaço deles, eles não usam da maneira correta. Que é ser o bonzão lá, o machão e acaba ferrando o clube. Eu vou concordar com o Giovani porque... Concordo. Você... Não é na violência que você vai fazer esses jogadores jogarem mais. O cara... É piorar a situação. Você vai invadir o centro de treinamento do Palmeiras, eles vão chegar lá e vão meter 5-0 no Corinthians. Cara, não vai acontecer isso. É raramente papo, esse negócio de João Santana, de Felipão, papo, não resolve o jogo, entendeu? Hoje em dia não tem mais essa. O jogador, sei lá, cara, não existe mais isso de Luxemburgo gritar preleção. Preleção é bonita, tudo quando ganha. Então, por isso que aparece na TV quando ganha. Agora quando perde, quando aparece preleção. Mas é porque muito, papo não resolve. É muito mais fácil o time ganhar o jogo quando o time tá em uma fase, ele entra, o estádio tá lotado, a torcida tá apoiando, eles vão fazer o quê? Eles vão tentar assim, jogar o máximo pela torcida. Só que na base da violência, na base da bandidagem, assim, não vai. Felizmente nosso tempo é curto, então vamos pros palpites desse jogo do Palmeiras e Água Santa. Ó, na minha opinião vai ser... Desculpa, Rio Claro. Água Santa foi, né? Acontece. Benzeu tanto o Palmeiras. Ó, na minha opinião vai ser 1-0 pro Palmeiras, assim, sofrido, jogo feio. E pra vocês? Pra você, Vitor. Bom, minha opinião vai ser um jogo complicadíssimo para o Palmeiras. O Rio Claro vai entrar fazendo o papel dele, ele sabe do pessimismo que o time do Palmeiras tá e vai pra cima. Acho que o Palmeiras consegue uma vitória de 2-0. Giovani? Eu acho muito difícil o Palmeiras passar um jogo sem tomar gol. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz com o trabalho do técnico. Mas eu acho que o Palmeiras sai com uma vitória hoje, 2-1. E pra você, Marcos? Eu acho que o Palmeiras vence 3-1 hoje. Tranquilo, dá uma Marcão, tranquilizada aí. Parcial, né, Marcão? E André? Ah, eu acho que vai ser O cara vem de verde pro... Placar bailarino. 2-0, vai. Palmeiras. 2-0 Palmeiras. É, acho que é por aí mesmo. Agora descendo a baixada, vamos pra Santos, né? Então pode tocar o hino do Peixe, por favor. É, o Santos vai jogar contra a Ferroviária hoje na Vila às 9h30 da noite. Lembrando que o Renato não joga. É, o Santos que tem a chance de retomar a liderança do grupo. Liderança ele tem a geral a liderança do grupo é a vice-liderança geral. É, o Santos não tem, acho que perder na Vila pro Santos é muito difícil. Seria uma catástrofe pro Santos e seria uma catástrofe para o São Paulo, que perderia a segunda colocação do grupo. Então acho que o Santos vai fazer o papel dele, vai entrar, vai tentar agradar a torcida, fazer 2-3-0. E não vai ser um jogo complicado para o Santos. Acho que a falta do Renato não é tão alarmante, principalmente para o jogo que vai ser. É, a Ferroviária que começou o campeonato muito bem, aquele técnico português, esqueci o nome dele agora. Manuel? Não. Manuel. Manuel. Será que é Manuel mesmo? Não é. Manuel Joaquim. Enfim. E a Ferroviária teve Sérgio vários... Sérgio Vieira. Quer cuidar pra E a Ferroviária veio numa decadência muito grande. A gente viu que parou de ganhar os jogos, agora que conseguiu uma vitória. Exato. Mas tem que tomar cuidado, porque ela já aprontou aqui em São Paulo. E não seria uma surpresa se tirasse a invencibilidade do Santos, ainda mais sem o Renato. É difícil, hein? Ainda mais sem o Renato. É, o Renato é o meio de campo do Santos, né? Ah, mas cara, é o jogo. Acho que o time que joga contra não é tão... Não, é na Vila ainda. Eu acho a muito difícil seria... a Ferroviária ganhar do Santos lá. A força do Santos difícil. Na Vila é... O Santos se impõe bastante na Vila. É, o Santos... A força é muito forte. Eu consegui achar a escalação aqui do Santos com o meu amigo Zé Roberto. E vai com o Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca. Thiago Maia no meio. Thiago Maia, acho que... Unanimidade no time do Santos. Sim, unanimidade. Acho que não tem... Unanimidade. Sim. O Léo Cittadini, o que vocês acham desse jogador? Fraco. Ah, é o meio de campo. Deu uma bola na trave no último jogo. Foi. É, acho que... Tem futuro. Daí Vitor Bueno ou Serginho. Acho que o Vitor... O que você acha do Vitor Bueno? Comparar com o Serginho, ele é melhor. Eu acho que o Serginho é melhor do que o Bueno aí. Ah, não sei. Acho que eu prefiro o Serginho também. Eu também prefiro o Serginho. Eu não gosto do Serginho. Acho que o craque do time do Santos, camisa 10, acho não. Com certeza, o Lucas Lima, camisa 20. Ele vai voltar, então, da seleção. Volta, vai jogar. Não tem por que não jogar, né? Enfim. É, o Lucas Lima que faz a diferença. Ou o Rafael Longini, mas acho que o Lucas Lima acho que é o... É capaz de entrar, e você acha né? válido esse esforço do Santos pra trazer o Lucas Lima de volta? Porque o... Como assim, da seleção? O Guerreiro, ele jogou pelo Peru. Ah. E voltou, teve um dia só, nem um dia pra ir no dia seguinte pra jogar no Flamengo. Cara, acho que... Não desgasta o jogador, na sua opinião, Vitor? Na minha opinião, pode desgastar o jogador. O que pode... É... Mas você precisa manter o elenco entrosado, principalmente que vai começar a segunda fase do Paulista, vai ter começar o Brasileiro, então o elenco tem que estar entrosado. E quem que vai no ataque? Quem vai no ataque vai ser o Gabriel e o Joel. O Joel tá jogando muito. É que o Ricardo Oliveira já tem mais idade. É, então acho que ele é um senhor de idade, por favor, respeite ele. Então não, e o Joel, ele fez uma boa partida. Ele fez um golaço contra o São Paulo. Ele fez um gol impedido, tá? Então ele é bom. Ele é um jogador que... Assim, ele é lógico que o Ricardo Oliveira é o Ricardo Oliveira, ele sabe fazer gol. Mas eu acho que o Joel é uma boa opção nessa posição do Santos. É, acho que, sei lá, acho que o Santos não... Não vai ter muita dificuldade não, hoje. Não tem. Mesmo a Ferroviária. Porque eu só falei aquilo pra ver se gerava uma polêmica. Voltando então no não vai dar certo. É, mas lembrando... Aqui. Não, só pra lembrar aqui, galera, que se o Santos perde, a Ferroviária passa o São Paulo no grupo dele. O São Paulo vai pra terceiro lugar. É um jogo bem importante pras duas equipes, eu acho. Porque o Santos, quer jogar a próxima fase em casa, então ele tem que vencer essa partida. Porque ele quer retomar a liderança do grupo. Que, sei lá, acho que... Não tem muito segredo nesse jogo, hein? Ah, o Santos vai ser campeão mesmo, né? Se tem um time que tem a obrigação de ganhar o Paulista, é o Santos, porque eles disputam outra competição. Concordo. É. Ah, mas eu acho que o Corinthians tá bem mais forte do que o Santos nesse campeonato. Ah, tudo bem, sim, mas o Santos vai chegar é o Santos, uma fase né? que o ah, Corinthians vai ter que escolher. Ah, mas o Corinthians tava super forte na Libertadores ano passado pelo Guarani. Ah, mas é que... O que tem a ver? Perdeu o Palmeiras lá em Itaquera. Então, acontece. Mata-mata é outra história, principalmente quando se envolve clássicos aqui em São Paulo. Então você não pode afirmar que o Santos vai ser campeão. Não, mas aí tá se contradizendo. Não, mas quando eu falo que... Peraí, só um minuto. Trabalha essa política aí. Eu tenho que dar meu direito de resposta aqui, por favor. Quando eu falo que o Santos vai ser campeão... 30 segundos. É que a questão é que o Santos, ele precisa... É que o Santos não tem outra competição. Não tem outra competição. Semestre. Ele precisa ganhar esse Paulista, entendeu? Pra pelo menos afirmar que o Santos tem uma certa qualidade. Direita tréplica do nosso amigo Giovanni. Não, acho que ele se enrolou e ele mesmo respondeu a pergunta, o equívoco. Em clima dele. De política, falamos de Santos. Giovani, e só pra falar uma coisinha que o Giovanni petista. Tinha falado do Flamengo ali, de trazer o Guerreiro. Fala. É, o Muricy tinha reclamado que o Flamengo tava viajando muito e que o elenco tava desgastado. Só que em contrapartida pediu pro Guerreiro jogar, mesmo depois de tendo jogado contra o pelo Peru. Jogou bem, né? O Guerreiro não. Muita coisa no jogo, né? O Guerreiro não jogou nada. É, então teve foi uma... irônico. Eu entendi que você foi irônico. Ironia, sabe? Eu só tô continuando a ironia. Ah, tá. É que foi muito sério, mano. Desculpa. Teve um lance até do Guerreiro que ele recebeu no meio da área, podia finalizar, e no Corinthians ele finalizaria. Ele decidiu passar o Gabriel, perdeu a jogada. E o Flamengo não vence há um bom tempo e o Muricy fala que é por causa do cansaço, mas pede pro Guerreiro jogar um então, dia. Então, mas acho que foi por isso, porque não ganha tanto tempo e o centroavante igual o Guerreiro não tem assim. Mas pra jogar o que ele jogou ontem, o Marcelo Cirino serve. Será que o Guerreiro se arrepende de ter saído do Corinthians? Acho que todo dia. Todo dia, todo da dia. Mísera vida. Eu acho que não. Sim. 40 milhões no... Porque ele não fica no Rio de Janeiro direito, do jeito que ele queria, eu acho. O Flamengo tá fazendo muitas viagens, desgastando o elenco dele. Eu acho que o Muricy caiu num balde de água fria. Mas acho que quando o Muricy entrou no Flamengo, ele sabia que ia acontecer. Aí, então, mesmo com... Que loucura. Flamengo reclama de cansaço, mas vem de mando pra São Paulo, pra Brasília, e é isso aí. Sim, mas o Muricy, ele sabia que ele ia pegar então, essa dificuldade. Então, acho que essa desculpa pode ser até usada, mas até certo ponto. Porque ele podia ter trazido jogadores, podia ter pedido mais. O Flamengo tá melhor nas finanças e não contratou tão bem como ele deveria ter contratado. E é mais a gente um erro. Sabe, faz uns 4, 5 anos, mais até, que o Maracanã vai ser usado nas Olimpíadas. Sim, exatamente. E só vai poder ser usado novamente a partir de outubro. Agora me veio na cabeça assim, uma luz assim. Luz. Vocês viram o jogo do Vasco e Flamengo? O Sim. gramado do Mané Garrincha? Péssimo. Putz. É triste, né? Com tanto dinheiro usado... Trava-língua. pra construir o estádio, não deveria estar daquele jeito o gramado. É muito... É vergonhoso. Não, foi é o estádio vergonhoso. Mais caro pra Copa, parece, né? Uma trilha de, sei lá, de índio, tá ligado? Ô, cuidado, hein? Cuidado, Xair. Uma trilha de índio? Cuidado. Cuidado só. Cuidado só. Só cuidado. É rally, pode falar rally. É. Ah, tá. Fala o nobre que gosta de fazer rally, né? O que você tá falando? Tava falando do gramado, que não deve, é vergonhoso. Não, tá ridículo, é vergonhoso, mas isso aí a gente já imaginava que iria acontecer, né? É, porque não tem quem jogue lá, né? É a mesma coisa lá no... Amazônia, Mato Grosso. Os jogos da Copa do Nordeste... Não desmerecendo os estados. A Copa Verde estão sendo jogados no estádio e o campo tá ridículo. Não é, é inaceitável ter um campo assim, um estádio desse que custou tanto do jeito que tá sendo... Mas em Brasil tinha que ser mais caro e... Em Brasil. Em High Brasil, terra... Tratando-se de Brasil... Isso é previsível demais. Ah, a gente sim, tá cansado mas muita já. Coisa é previsível no Brasil e todo mundo aceitou. E o Santos? É isso aí, capita. E o salário, ó. E o salário? Vamos para os palpites do Santos? Vamos para os palpites do Santos, ó. Santos pede pra Ferroviária. Pede ou perde? Perde. Ah, tá. Perde. Perde. Perde. Com R. Perde com R. Pra Ferroviária. Por 1-0 sofrido, mas ganha. Entendeu? Perde ou ganha? Não, a Ferroviária vai ganhar e o Santos vai perder. Daí a Ferroviária ganha 3 pontos e o Santos não. Qual o seu palpite, Vitor? Qual o seu palpite, Vitor, por favor? O meu palpite é 4-0 Santos. E o seu, Giovani? 0-0. E o seu, Marcos? 2-1 Ferroviária. E André? 2-0 Peixe. Agora vamos para um rápido intervalo e a gente já está de volta. Produtivo. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Estamos de volta e agora, Flavião, pode tocar aquele hino maravilhoso da Copa do Nordeste. Ou a Lampions League. Essa música é tão boa que não tenho vontade de falar. Perfeita essa música. Queria ouvir mais. A mistura da cultura... Sincretismo cultural. Do Brasil, sincretismo com cultural. Com a cultura europeia. Acho que é perfeita. Acho que mostra o colonialismo. Mas enfim, ó, só passando os resultados aqui. O CRB de Alagoas ganhou de 2-1 do Sport de Recife. Impressionante. Vergonha. É, foi... O Bahia ganhou fora de casa contra o Fortaleza, 2-1. O Santinha, Santa Cruz, ganha de 2-1 do Ceará. Que intimidade. Santinha, meu segundo time. Como é que você sabe? Como é que você decorou todos os resultados? É, eu sou um acompanhante da Copa do Nordeste. Porque eu torço pro Santa Cruz. Além dos Juventus da Moca, eu torço pro Santa Cruz. Quem que é o novo técnico do Santa Cruz? Aquela golida em seco. É, porque o Martellotti foi... É o Manuel, mano. Não, foi o... É o César. Não, é Kleber. O cara que tava no Atlético Gilson Paranaense. Gilson Klein. Ah, é o... É o Sérgio... Não. Mendes. É o Sérgio Mendes. É o Fuchs. Sérgio Mendes que entrou no lugar do... Não. Enfim, vamos lá. Tá faltando seriedade. Do Martellotti. Marcelo Martellotti. Vamos lá, entrou no lugar do Marcelo Martellotti. Além desses jogos, hoje acontece o jogo do Salgueiro contra o Campinense da Paraíba. Ah, acho que... Ô, Marcelo, o que você acha desse jogo? Salgueiro e Campinense? É. Da Paraíba? Ô, o Campinense tá jogando bem até. Sim, tá, mano. Acho que é um confronto legal, porque daí você classifica um time que não... É, vai ser um jogo bem aberto, os dois times têm propostas ofensivas. Na minha opinião, a Copa do Nordeste... Eu acho que vai ter uns três gols pra cada lado. Fale o destaque, por favor, de um dos jogadores aí do time. De que time? O atacante. Um de cada. Não me vem o nome, mas o atacante. É, o atacante. Eu acho que a Copa do Nordeste tá dando de 10-0 na primeira liga. O que vocês acham disso? Eu concordo com o Giovanni, a Copa do Nordeste. Aí, belo! Agora belo vou gancho. Levantar aqui que belo um... gancho, belo Giovanni gancho. Antonelli. Bom, acho que... A Copa do Nordeste, além de já ter uma certa tradição, é o torneio que mais importante pros times do Nordeste. Do Nordeste. Porque é a Copa do Nordeste. Porque né? é a Copa do Nordeste. É. E eles, como não tem muita chance de título no brasileiro, eles Sim. jogam tudo no, nessa Copa, que é um acho que vale torneio a pena muito atrativo também. Frisar para os nossos ouvintes, né, o nosso ouvinte, que a diferença crucial entre a Primeira Liga e a Copa do Nordeste, que a Copa do Nordeste é uma... É uma Copa da CBF, entendeu? Acho que é a CBF que fundou aquela Copa e a Liga, ela é uma confederação entre os times do Rio Grande do Sul, né? Do Sul, Minas, Rio, né? E eles fizeram essa Liga pra meio que um protesto contra a CBF, contra a corrupção, mostrar que os times podem fazer um campeonato grande e interessante. E a Copa do Nordeste, não, a Copa do Nordeste é da CBF. Jaim, não sei se você acompanhou ultimamente, o presidente do Flamengo falou que ia jogar com titulares na Primeira Liga. Sendo que ele falou assiduamente que era contra a CBF. Sim. E que a Primeira Liga é o primeiro passo pra revolucionar o futebol. Eu acho que eu... Aí ele pega o time dele, jogou com titulares no Campeonato Carioca, que o Flamengo tinha briga com a Ferge, e jogou com titulares na Copa do Brasil. Jogou com os titulares na Copa do Brasil, sim, e tá certo. Aí chegando na Primeira Liga, que foi o que ele tanto defendeu, o time entrou com reserva. Mas ele deu uma explicação sobre isso também. Foi a pedido da Globo, da Rede Globo. Então, mas como que você quer combater a corrupção, não sei o quê, que é a revolução do futebol, né? Sendo que você tá refém da emissora? A política, a questão política, a dinâmica disso é muito complicada, assim, a gente... falar. Até porque... E lembrando que o Flamengo renovou com a Globo até 2024. Igual o Corinthians. Também. Porque hoje o primeiro campeão da Primeira Liga que surgir, pode ser que não seja nada. Pode ser que daqui 50 anos fala, nossa, meu time foi o primeiro campeão da Primeira Liga, entendeu? Acho que é um passo importantíssimo para o futebol brasileiro, para mostrar que os times têm força. E se um dia times de São Paulo se juntarem, os do Nordeste se juntarem a essa Primeira Liga, pode ser um novo campeonato nacional. Mas como que você vai dar um voto de confiança pra um presidente que faz um negócio desse? Então, aí que eu tô falando. Acho que só o tempo. Mas a questão... É o tempo. A questão é que é muito difícil também pra um dirigente ou pra um técnico. Porque, querendo ou não, futebol envolve dinheiro. Sim. É, negócio. O clube, ele precisa de dinheiro pra se sustentar. A partir do momento que, por exemplo, a Globo é o maior, contratante do Flamengo, do Corinthians... É muito difícil você bater de frente com uma entidade que te dá muito dinheiro. Mas, Luciano, um dia isso tem que acabar. O Esporte Interativo, inclusive, faz propostas... Você sabe disso? Faz propostas pra acabar com esse monopólio. Não, com certeza. Mas por que o Flamengo não falou assim? Não, eu não quero. Eu não quero renovar com a Globo. Eu quero mudar. Dinheiro. Porque é quem paga mais. É simples. Infelizmente... O Flamengo precisa de dinheiro, a Globo tem o dinheiro. O Flamengo é o cara que tá com o time que tá com a melhor situação financeira atualmente. O Flamengo conseguiu, acho que, um superávit ano passado. E isso foi muito interessante pro time. Agora, mesmo assim, como o Giovani... É por isso que eu tô concordando um pouco com o Giovani. O Flamengo não tá tão mal assim nas pernas, entendeu? Acho que se fosse um São Paulo, um Corinthians... até que tá mal das pernas, seria complicado. Agora o Flamengo, ele teria um pouco de bater no peito e falar, não, Vamos apoiar essa situação. Mas eu acho que em relação à Copa do Nordeste e à Primeira Liga, a primeira vez que foi feita a Copa do Nordeste, o apoio do público não foi tão grande como está sendo agora. Então, a gente tem que esperar um pouco os próximos anos, sim, e ver a evolução que vai ter a Primeira Liga para os times, da torcida e dos jogadores. Acho que é a construção de um campeonato qualquer. Era exatamente isso que eu ia falar e eu vou complementar, porque a questão é que a Primeira Liga ainda é uma competição embrionária. Sim. É o primeiro ano e tem a possibilidade de novos clubes entrarem na Primeira Liga. Acho que se entrar São Paulo, o negócio fica até legal. Porque eu acho muito injusto a gente chegar e falar a Primeira Liga é um fracasso. É um fracasso em termos de... público, de jogo. Mas a questão é que é um passo. A iniciativa é boa. O público tava bom até. É um primeiro passo. Nas primeiras rodadas, depois... É que os grandes... Teve grandes interesses também, porque colocaram... Sim, começou a jogar fora. Dois campeonatos, um jogo pra valer dois campeonatos. Esse é um passo pra mim pra acabar com os estaduais. O problema da Primeira Liga é isso de não ser um time da um campeonato da CBF, então não fazer parte do calendário da CBF. Eles têm que colocar os jogos quando ninguém, tipo... Um time não tem jogo da Libertadores, não tem jogo do estadual, vai jogar a Primeira Liga. O jogo, o Giovani deu exemplo aqui. Mas aí tá a Copa do Brasil, né? Então, o Grenal, então... Que ferra os times. O Giovani deu exemplo do Grenal, o Grenal do Campeonato Gaúcho valeu pra Primeira Liga. E, então, o torneio ele foi feito muito meio que na pressa, meio desorganizado, mas se continuar ele se organizando... Eu acho que... Com o apoio de mais time, ele pode dar certo, sim. Todo o campeonato, todos os campeonatos que começam, Campeonato Brasileiro, Libertadores, a Champions League, quando eles começam, eles são confusos, eles são... Essa história, 58, 59, que teve lá as primeiras Taça Brasil que o Santos ganhou, o Campeonato Brasileiro era uma coisa tipo... Putz, ninguém entendia nada, era tudo desencontrado, e isso... E evolui, o futebol evolui, o futebol vai mudar de nome. E isso vai crescendo e vai... A própria Libertadores, os times antigamente entravam com o time reserva na Libertadores porque eles priorizavam o Campeonato Paulista. O Palmeiras chegou na final de 74 e, tipo, ele chegou na final sendo que ele só participou da semifinal, entendeu? Acho que os campeonatos evoluem. A Champions League, por exemplo, ela evoluiu a partir da Copa Rio aqui. É tão polêmica a Copa Rio que o Palmeiras ganhou. A Champions League, crescendo. A ideia da Champions League ela vai foi crescendo. Ali, entendeu? Então acho que o campeonato vai se desenvolvendo. E depende muito do público, a importância que ele vai dar e dos clássicos. Palmeiras e Corinthians numa final de Primeira Liga. Era pra ter Fla-Flu no final. É. Mas o Flamengo não entrou com o time titular e acabou perdendo de 1-0 pro Atlético Paranaense. Ah, mas eu acho muito difícil também ter clubes paulistas na Primeira Liga, até porque os clubes aqui de São Paulo, a diretoria, vou falar em termos de diretoria, eles são muito a favor da Federação Paulista. E eles amam o Paulista. O paulista pro paulista, pro paulistano, ele é interessante, entendeu? Os clássicos do paulista são, nossa senhora, acho que todo mundo aqui torce pra um time grande aqui da capital. E eu torço pro Juventus da Moca, mas eu gosto de apreciar o futebol. Todos os times, todo grande torcedor quer ver o seu time campeão do paulista. É lógico, daqui uma semana você esquece, mas é legal você ganhar. Sim, é o torneio, o estadual mais bem organizado e mais disputado do Brasil. Hoje é mais bem organizado. Apesar que esse ano tá meio complicado. Mas aí você olha o Campeonato Gaúcho, o Grêmio faz 4 gols no Grêmio primeiro Internacional. Tempo. Mas pelo menos lá não cai 6 num ano pra... É só esse ano, acho que. Só esse ano pra dar uma reduzida. Ah, mas você prejudica dois clubes. Sim. Mas eu acho complicado. Mas é pelo regulamento. Mas eu acho complicado. Eles sabiam antes, mas é uma falha. É muito confuso. É muito confuso essa... Bom, o papo tá bom, mas infelizmente a gente vai encerrar o programa. Amanhã tem mais. Então... Boa noite, Vitor Chaim. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. Muito obrigado e vamos que vamos. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Luciano. Boa noite, Flavião. Ouvinte e bancada. Marcola. Boa noite, Flavião. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. Até a próxima. E boa noite, André. Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Boa noite, ouvinte. Boa noite, todo mundo. Até mais. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Um abraço especial ao nosso sonoplasta aqui, Flávio Rangel. E amanhã tem mais. Até a próxima.